Fala, seus lindos e lindas, tudo bem? E aí, já estão prontos para a leitura do tema de hoje? Espero que sim, pois vamos começar a leitura agora. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para a garantia da realização de aborto a jovens vítimas de estupro na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. O aborto no Brasil é legal em 3 casos: risco de morte à gestante, em caso de estupro e em caso de anencefalia do feto, má formação cerebral. Fora dessas possibilidades permitidas pela legislação vigente, a pessoa que realizar o procedimento pode sofrer punições legais. Atualmente, segundo o Código Penal, o aborto provocado pela grávida ou com seu consentimento tem pena de detenção prevista de 1 a 3 anos. Em casos realizados por terceiros com o consentimento da gestante, a pena de reclusão é de 1 a 4 anos. Texto 2. Em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei PL 1904 de 2024, que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, poderia permitir que uma mulher vítima de estupro que interrompesse a gravidez tivesse pena maior do que a do estuprador, segundo especialistas consultados pelo CNN. A pena para o crime de homicídio simples, definido pelo Código Penal como quando se mata alguém, varia de 6 a 20 anos de prisão. Já a pena para estupro vai de 6 a 10 anos, podendo chegar a 12 anos se a vítima for menor de 18 anos e maior de 14 anos, destaca a advogada Flávia Pinto Ribeiro, presidente da OAB Mulher Rio de Janeiro. Isso significa que, em um cenário hipotético, uma mulher adulta vítima de estupro que interrompa a gravidez após a 22ª semana poderia ser condenada a uma pena mais severa do que a do estuprador, explica a advogada. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 12 de junho de 2024, a urgência do projeto. Com isso, o texto poderá ser analisado diretamente pelo plenário da casa, sem necessidade de passar por comissões temáticas. Na avaliação de Flávia, a discrepância entre as eventuais penas dos agressores e das vítimas de estupro é profundamente problemática. Ignora os direitos e o bem-estar da mulher, além de refletir um sistema jurídico que muitas vezes penaliza mais severamente as mulheres do que os homens por questões relacionadas ao controle de seus próprios corpos, afirma. A advogada criminalista Faida Belo, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios, considera a hipótese uma aberração jurídica. Estamos vivendo um retrocesso que chancela o quanto temos um legislativo misógino que tenta a todo custo inferiorizar e punir as mulheres, disse. Além de classificar como uma medida desproporcional, a especialista chama atenção para a maneira como a medida poderia afetar de forma mais crítica mulheres de classes mais baixas. Caso seja aprovado, o que teremos será mais um instrumento para penalizar e encarcerar mulheres pobres, em sua maioria negras, que são aquelas que não detêm acesso a recursos, analisa. Para a especialista, seria mais prudente que o poder público tente uma maneira realmente eficaz de evitar abortos que não seja a criminalização, como educação sexual, planejamento familiar, amparo às mulheres gestantes e acessos a contraceptivos. Texto 3. Entre 1º de janeiro e 13 de maio deste ano, foram feitas 7.887 denúncias de estupro de vulnerável ao serviço Disque Direitos Humanos, Disque 100. A média de denúncias nos primeiros 134 dias do ano foi cerca de 60 casos por dia, ou de 2 registros por hora, conforme reportado pela Agência Brasil. Em nota, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lembra que as principais vítimas de estupro no Brasil são meninas menores de 14 anos, abusadas por seus familiares, como pais, avós e tios. São essas meninas que mais precisam do serviço do aborto legal e as que menos têm acesso a esse direito garantido desde 1940 pela legislação brasileira. Em média, 38 meninas de até 14 anos se tornam mães a cada dia no Brasil. Em 2022, último período disponível nos relatórios do Sistema Único de Saúde, SUS, foram mais de 14 mil gestações entre meninas com idade até 14 anos. O Brasil delega a maternidade forçada a essas meninas vítimas de estupro, prejudicando não apenas o futuro social e econômico delas, como também a saúde física e psicológica. Ou seja, perpetua ciclos de pobreza e vulnerabilidade, como o abandono escolar, lembra a ministra. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo FBSP, contabiliza que 56,8% das vítimas de estupro, adultos e vulneráveis em 2022, eram pretas ou pardas. 42,3% das vítimas eram brancas, 0,5% indígenas e 0,4% amarelas. A pesquisadora assinala o recorte racial e social do PL e pondera que quem tem possibilidade de custear os procedimentos para aborto seguro no exterior ou mesmo clandestino no Brasil não vai mudar nada. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma tirinha. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.